Portal do Arrocha. Eu fiz um fake amor, pra tu, pra te stalkear de tanto que eu te quero. Cê não vai notar, sei que obsessão. Fiz um fake amor, pra tu. Eu sou obcecada, meu bem, mas obcecada por tu. Você não me ama, eu sei, mas pra te stalkear eu fiz um. Fiz um fake amor pra tu, pra te stalkear de tanto que eu te quero. Cê não vai notar, sei que obsessão. Fiz um fake amor, pra tu. Fiz um fake amor.